Tocadinho. Se quer um conselho, vaza que ainda tá em tempo. Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair em liso. Mas se quer tentar, tenta, mas já vai sabendo que ela ainda tá me esquecendo. E isso vai te machucar. Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o basique. Porque se der tapa, ela lembra de mim. Puxão de cabelo, fazer amor com ela, faz o basique. Porque se der tapa, ela lembra de mim. O chão de cabelo, ela lembra de mim. Alô, sou Mega Paredão. Estouro, estouradinha, meu filho. Portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Se quer um conselho, faça que ainda tá em tempo. Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair em liso. Mas se quer tentar, tenta, mas já vai sabendo que ela ainda tá me esquecendo. E isso vai te machucar. Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o basique. Porque se der tapa, ela lembra de mim. O chão de cabelo, ela lembra de mim. Se for fazer amor com ela, faz o basique. Porque se der tapa, ela cabelo, ela lembra de mim. Se for fazer amor com ela, faz o basique. Porque se der tapa, ela lembra de mim. O chão de cabelo, ela lembra de mim. FS Produções.